Pesada direta, azul 4298. Azul 4298, complete sinal, chame torre, 118, decimal 95. 2895, até daqui a pouco, 4298. Até. 4298, está na final de 8 milhas. 4298, continua a aproximação, reporta visual do campo. Ciente, 4298. Rio, CF1, 1816, 1246. Plano 246, corrigindo agora o azul, chama 0 no 7. 1017, copiando. Rio 5972, desça para 2000 pés, azul, chama 0 no 7. Autorizado sinal ILS-X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 1017, reporte estabilizado, Rio 5972. Bruno 970, boa noite, autorizado via chegada Gomed 1, no nível de voo 050, ajuste na 017. Está visual, azul 4298. Autorizado, pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 069, 4298. Livre pousão no zero, 4298. Ah, é com azul. Azul 4298, Solos 32, taxia Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, azul 4298. Controle Salvador, azul 4235, formação Bravo. Azul 4235, autorizado via chegada Bonf, nível de voo 060, ajuste chama 017. Via chegada Bonf, 060, 10017, Azul 4235. 6360, janela 6303. Quadra push. Quadra push. Plano 970, número 3 na aproximação, redução de velocidade para 2209. Redução, redução, voo no 970 para 2209. Estabilizado, Rio 5902, avistando. Rio 5972, completo final, chame torre, 118, decimal 95. 18,95, grato. Bom, 246, decoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 210, limite localizador. Esquerda 210, limita ao localizador 1246. Controle, voo no 970. Prossiga, voo no 970. Desvia esquerda da rota, proa 030 por... Frente de desvios, voo no 970. Voo 1246, desça para 2000 pés, aguarde o último vetor para o localizador. Desvio, aguarde o localizador. 1246. Voo 970, desça para 3000 pés, ajuste chama 016. 16, 3000 pés, 970. Azul 4235, desça para 4000 pés, ajuste chama 016, redução de velocidade para 220 mais. Para 4.906, 2209, azul 4235. Polícia, uma Bruno, boa noite. 1-8-8-8, sentido Bravo. Boa noite, 88, boa noite, autorizado via chegada Bonf, nível de voo 050, ajuste no 096. Via chegada Bonf até o 050 no 096, gol 1-8-8-8. Voo 970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 035, limite a radial 310 de Salvador. Curva esquerda, 035, limite a... Qual é o limite? Limite radial 300 de Salvador. Limite ao 300 de Salvador, 970. Voo 970, redução de velocidade para 200 mais. 709, 970. Controle, o limite que tu nos deu para o voo 9970 vai coincidir com formações à frente. Nosso limite seria o localizador. Sente o voo 9970, limite localizador, reduzindo para 200 mais. Está reduzido e o novo limite é o localizador, 9970, obrigado. Azul 4235, vetoração para sequenciamento, tem condições de curvar à direita na proa 225? Afirmativo, 225, azul 4235. Gente, curva direita, proa 225, limite radial 280 de Salvador. Limite radial 280 de Salvador, azul 4235. Controle 246, pode lá, Duna? Autorizado, Duna, Goma 246, reporte estabilizado. Alô, Duna, chamada estabilizada, 1246. Voo 970 tem condições de interceptar nesta proa? 045. Voo 970 tem condições de curvar para 045. Tente autorizado, voo 970, reporte estabilizado, descendo ainda para 3.000 pés. 3.000 reportará, 970. Azul 4235, curva esquerda proa 205, aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda 205, azul 4235. Localizador, Gol 246. Gol 246, complexo final, Sumi Torre, Uno 18, decimal 95. 1895, obrigado. Gol 970, prossiga descida para 2000 pés, reporte estabilizado. Descendo 2000, está estabilizado, senhorita, 970. Gente, aguarde transferência de comunicações, Gol 970. Aguardando. Azul 4235, complete redução de velocidade para 2009. Redução a 2009, azul 4235. O 2 está também com a 1246 autorizado, pouso pista no 0130 graus 089. Aquele o pouso não na 0, 1246. Sul 4235, curva esquerda para o 180, guarda de topo para interceptar. Pro 180, azul 4260. Gol 970, complexo final Sumi Torre, Uno 8, decimal 95. 95, obrigado, senhorita. Atingindo 4000, azul 4235. Azul 4235, desça para 2000 pés, para o localizador, esquerda 155, reporte estabilizado. 2000 pés, esquerda 155, azul 4235, reporte estabilizado. 970, boa noite. Número 2, número 1 está 3 milhas de cabeceira, informaram o bichão dele. Aguardando, 970, confirmando a milha 16? Confirma. Obrigado. Boa noite, 88, controle. 888, prossiga. Gol 988, cancelada as restrições de altitude, desça para 3000 pés, ajuste na 016. Para 3000, 1016, gol 1888. Azul 4235, reduza para aproximação, vai seguir tração nacional meia dúzia de milhas com 1,50 de grau speed. Ablete final, Sumi Torre, 1,18 decimal 95. 1,895, chamada reduzindo, azul 4235. Torre Salvador Azul 4235, passando Duna. 4235, continua a aproximação, informarei que está livre. É o número 2, número 1 está 4 milhas da cabeceira. 4235. Salvador, acionamento 313. Se tiver acionamento, 02. Prezado, acionamento 313. Livre. Pushback acionamento para o Oceanano 6313, obrigado. Uno 246, solo 247, livre à direita, taxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para Uno 0, Uno 2 para comigo. O 1970, agora o QNH redondou para Uno 017. Autorizado o pouso, pista no 0, vento 130 graus, 079. Milha 17, livre pouso no 0, gol no 970. Voo 9888, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILSX Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado sinal ILSX Ray, reportará estabilizado, voo 1882. Solos 49, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 09. Direita Alfa, Juliette, para o 09, voo 1970, obrigado. Alfa 4235, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 069. Teve pouso, pista no 0, Alfa 4235. Final, voo 1888. Voo 1888, complexo final, chame torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado. 4265. E Salvador, boa noite, voo 1888. 888, reporta visão campo. Reportar a visão. Táxi Índia, reporta, vou te esperando no zero pronto. Que negão, no 0, 1 no meio. 0, 1 no meio, Xangaro 6313. Sal 9975, boa noite, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050, ajuste chama 0 no meio. ITAP 050, 16, obrigado. Autorizado, pouso, pista no 0, vento 1.40 graus, 0.69. Não copiou o vento, senhor. Vento 1.40 graus, 0.69. tem livre pouso na pista no zero, voo no 882. Via Pesoluno 7, nível 350, sai da PUCA, transição Aracaju, primeira curva esquerda, transponda 5455. Autorizado, Recife, nível 350, Pesoluno 7, PUCA, Aracaju, 5455, transponda, controle 208, azul 49. 24, planejamento e controle, é contra o push. Autorizado Duna, Sideral 9975. Após o desvio Duna, é que esse núcleo está praticamente em cima de Duna. Nessa proa, nós estamos agora na proa 40, podemos interceptar? Autorizado, Rio Sideral 9975. Tá bom, então vamos descer até, por enquanto, até os 5 mil. Nessa proa, autorizado a interceptar. Muito obrigado. Boa noite, eu chamo 63, 1 a 3. Oceana 6313, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés autorizado direto Leda. Após 2000, direto Leda, Oceana 6313. Geral 9975, desça para 2000 pés, ajustando a 016, autorizado sinal ILS-X-Ray, reporte estabilizado. 2000, 1016, chama estabilizado. Autorizado para o chegar acionado para o TAC. Autorizado para o chegar acionado, chamada para o TAC, chamada 3-0. Oceana 6224, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050, ajuste na 016. Direto, nível WhatsApp, o 76224 ao 050 no 096. Salvador Azul 4980, Guia Estreia, sua espera, estacionamento. 4980, não tem posição aguarde, estimado. Aguarde, Baixa 3305, está com 146 a bordo, alterna Maceió, plano de 3 horas e 58. Baixa 305, precisar táxi aí, reporta ponte perdão no 0 pronto, que negar 10 no meia. E aí, você reportará no ponte perdão pronto, precisa no 0 no meia. 4980, quando sola 5R2 liberar o pátio via Índia, autorizado por Sportag. Livre pushback, o azul 4980. Coordenação, copiou o azul 4980? Pode repetir a informação. Azul 4980, coordena sola 5R2 liberar o pátio via Índia, ele já está no travesso 04, autorizado por Sportag. A 5R2 liberar o pátio, positivo, 4980. Torres, boa noite, liberal 9975. Está estabilizado. Geral 9975, boa noite, reporta visual campo. Ainda não. Sete, reporta com o visual, está seco. Sete. Charo, good evening, Luz 4959, clearance to ELO, flight level 140, Papa. Zul 4959, good evening, standby, coordination, clearance. Roger, 4979. Geral, avistou? Tem baixar trabalho. Geral 9975, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 069. Livre Panamá 224, desça para 3 mil pés e ajuste no 0 no meia. Recente do ajuste no 0 no meia, 6224. Confirme descendo para 2 mil pés. Inicialmente 3 mil pés, ajuste na 6224. Ativo, 3 mil pés. E Azul 490. Eu deixei 05 ou 3 da Zé, mantém pista no 0. E mantenho no 0, tá? 330. Controle, boa noite, OTAN 3178, ciente a informação Alfa. OTAN 3178, boa noite, autorizado direto à posição ITAP, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meia. ITAP 4 mil no 0 no meia. X05, autorizado a decolar, visto no 0, vento 1140 graus, 079. Autorizado a linha de decolagem, tudo 0, OTAN 3300. Pronto, 18, boa noite. Azul 4959, clear Ilhéus, Flight Lab 140, Oral 1, Bravo, departure. The first standby right, and it's call code 5464. Clear to Ilhéus, Flight Level 140, ground 1, Bravo, departure, right turn. After departure, it's call 5464, Azul 4, 9-5-9, Ebron 3. 4959, report right to push. Call it for push, Azul 4959. Espera pronto, 4980. 4980, 13 Adlema, mantém pista no 0. Estimado manter 3 minutos alinhado, aeronave decolando mesmo destino. Autorizado aliado, mantendo no 0, Azul 4980. Salvador, boa noite, Rio 5972, autorização de acesso, 5960. 5972, para sair da Sanvo 1 na guarda-copa. Sente Canal 6224, desce para 2 mil pés, autorizado final LSX-Ray, reporta estabilizado. 2 mil pés e LSX-Ray, reportará estabilizado, Canal 6224. 972, pronto, cobre. Confira. Disco 972, autorizado o Galeão, via UPSV 44, Porto Seguro, UPNVB 57, Mouso. Nível 360, saída Sanvo 1, transição Dóquilo, primeira curva direita, transponda 5470. 360, Galeão, são furos Dóquilo. Depois seguro, depois eu vou fazer para outro, transponda 5472. Por isso que nós é 2, correto, ponto de busca. 4980, autorizado a decolar, 130 graus, 0 menor. Autorizado a decolagem no 0 azul 4980. Mano Wilson com 972, é isso? Controle Salvador, 20 da Cima 8. 208, azul 4980. Salvador, azul 4980, boa noite. Azul 4980, boa noite. Contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, acertando o desvio à esquerda, o azul 4980, devido à informação. Gente, após desvios autorizados, JAMO, azul 4980. Após desvios, JAMO, azul 4980. Azul 5001, autorizado Guarulhos, via Pesulo no 0, nível 360. Saída Sanvo 1, transição Mote, para a primeira curva direita, transponda 5463. Saída Sanvo 1, transição Mote, o Azul 5001. Fechamento correto, porta puxa, Jesus 001. 18 decimal 95. 18 decimal 95, 8, 2, 2, 1. Desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Portará estabilizado, descendo 2078. Chama 224, boa noite, reporta visual campo. Canal visual, Chaneiro 6224. Pau 45. Recife, Tandem 605, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, eu vou na 723, 2260, para 160 com a Alfa. Bom, 723, boa noite, autorizado chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste no 06. 4000 pés, no 06, eu vou na 723. As 2774, torre. Autorização é nessa ou no solo 219? Está presente, está preocupado. Copia. 2774, autorizado Porto Seguro, via WISP 33, Raira, direto. Nível 160, saída Coral 1, Bravo, primeira curva direita, transponda 5471. Whiskey 33, Raíra, 160, curva direita, pista no zero, Coral no Bravo, 5471, 2774. Volta, puxa. Quartará. Boa noite, Oceania 612, informação alta. Oceania 612, boa noite, autorizado via chegada Gomé de Ano, nível de voo 050, ajuste na 096. Azul 4980, chame Centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 126.85.25.45, 4980, boa noite. Boa noite. Ana 224, Solas 20, Libra direito, táxi Alfa, Juliette, portão 04. Pode confirmar por gênero, voo 624? Firmo. Xenama 224, Solas 20, Libra direito, táxi Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette 04, Xenama 624. Eu vou 9723, poderia confirmar o número para o voo, por favor? Número 1 se encontra na posição do Nezama final ILS e o senhor é o, após ele, o número 2. Gente, então haveria possibilidade de aprovar direto do Duna, o voo 9723? Autorizado Duna, voo 9723. Autorizado Duna, muito obrigado, voo 9723. TAM 3178, complete final, chame torre, 18 decimal 95. Sempre demais. Salvador, boa noite, eu tenho 3178, final 10. 3178, autorizado pouso, pista no 0, vento. 1, 30 graus, 0, 69. Autorizado pouso, 3178.